Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição dos Escolhos Tu, Escolho Eu, hoje às 19h, excepcionalmente, a título excepcional, enfim, fazendo da regra aquilo que ela é, quando em vez de uma exceção. Hoje vou falar pouco, estou praticamente eufórico, portanto vou passar desde já a palavra, a bola, ou enfim, o que quiserem, aqui ao meu companheiro, o Amil Caralhadas. Tu és tão insensível. Para já o microfone está a dar baixinho. Está a gravar muito baixinho. Está. E segundo, tu és tão insensível. Último dia do ano. Pois é verdade. Tenho que dizer... E tu começas a emissão. Eu não vou falar pouco, vou passar a bom. Pessoal, tenho um bom ano, esqueci. Não, isso é no fim que se diz. Então não é no princípio, eu chamo-me insensível. Não, no fim, quando estás a acabar 2011 é que dizes, não é quando estás a começar o programa. Ah, pronto. Então, sei lá, o que é que eu vou dizer agora? É aquela parte em que, hoje é o último dia do ano e tal. Sim, é a altura de fazer balanços. Exatamente, foi a altura de fazer balanços. Alguns de vocês já devem estar assim um bocadinho mais animados, depende daquilo, coisa e tal, e também, né? Há pessoal que já viu assim bastante, não é? Está animado. Não é? É. Há pessoal que já viu bastante, está animado, pode ser. Pronto. E acho que sim. Hoje não vais fazer o teu resumo da semana, vais fazer o resumo do ano. Ora, o meu resumo do ano. Não, calma, que eu tenho que fazer perguntas primeiro. Isto é, sim. Agora entrevista ao contrário. Olha, a gente esqueceu-se de dois programas que eu fazia. És burro, eu também. Quando falamos outro dia. Que eu disse aquilo e depois, acho que não fazia mais nenhum. Ah, e biografia da semana, não era programa? Não. Eu canto-me histórias, também não era programa? Não. Canta-me histórias. Não falamos disso, és burro. Ora, bom. Diz-me então... Para ti, qual foi a tua? Agora vou fazer-te pensar. Não custa, a voz não é... Não cansas a voz ao pensar. Não, acho que não. Qual foi a tua personalidade internacional do ano? Não foi a tua. Qual foi a personalidade para ti? Para mim, pensas assim numa pessoa lá fora e escolhes uma. Tal. A personalidade do ano. Deixa-me cá ver... Epá, não me ocorre assim... Uma personalidade internacional... Não. Nenhuma. Epá, não me está agora a correr. Duas. Não me está agora, por acaso não está agora assim a correr. Está bem. Depois dizes. E nacional? Também não. Ah, nacional é assim. Vou fazer um bocado como... Ia fazer um bocado como fez uma vista há uns tempos, que elegeu o homem do ano, o manifestante. Mas não vou por aí, porque o manifestante não fez mais do que se manifestar só isso. E mesmo assim já o menos possível para incomodar. Ou melhor, o menos possível para não incomodar. Não é? Para mim, talvez a figura do ano a nível nacional terá sido... Como é que é explicar? Pois... Marcelo Rebelo de Sousa, outra vez. Não, pois não sei. Por acaso não estava à espera. Ora, deixa cá ver. Sim, personagem... Assim, se formos ver a nível nacional, digamos... Olha, eu acho que vou escolher o Domingos Paciência. Não, vou explicar porquê. No ano passado escolho-me Marcelo, este ano na pior. Escolho-me ligado ao futebol, que é uma importância do caralho. Para mim é, sabes? Olha, primeiro porque acho que é dos técnicos que conseguiu, é das pessoas que conseguiu, primeiro manter-se num posto, apesar de todas as turbulências. Está bem, mas dentro do desporto, tanto o futebol volta importante. Agora, personalidade nacional do ano, foi, era o faltava dizer que era o Pinto da Costa. Assim, é que o problema é que, olha, não consigo ver, quer dizer, poderia dizer que era a Áurea, não é? Mas o que é que a Áurea também tem? A Áurea está tão importante como a Domingos Paciência, não é? É que importante ser Domingos. Está bem, já me chegaste, chega para lá. Então... Ora, então, já que estamos a falar de Áurea e de música, vou-te mostrar uma coisinha, pode ser? Uhum. Vê se conheces isto. Qual é isso? Trabalha para mim. Do Miguel Carreira, não é? Calma, não acabou. Não digas deixa que eu estou a pensar. Conheces as duas, certo? Conheces as duas. Conheces. Então, mais à frente. Por isso mesmo, baila para mim. Eu fico louco, baila para mim. Dá-me o teu fogo, baila para mim. Que é tudo o que eu mais quero. Ah, sabes que eu não sei se terá sido, é assim, em termos literários não foi. Eu não sei se em termos de melodia será de facto plágio ou não. Eu não sei se é, mas eu sempre que ouvi esta música fazia-me lembrar alguma coisa. Na quinta à noite ouvi outra vez e já sei qual é. Acho que é casa. Não, fez consegue-se perceber, sabes? Porque os acordes são mais ou menos os mesmos. E são acordes muito fáceis, são acordes que rapidamente caem na nossa. Caem na graça, digamos assim, fica no nosso ouvido. E acho que é por isso que, em parte, é natural. Olha, na RTP deve ter, já disse isto no outro dia, há umas semanas, deve ter um protocolo qualquer com a família e plágio. É o pai, é o filho mais novo, é a mulher, é os três Natal dos hospitais, é tudo o que seja. Esse foi publicitar um momento bonito. Esse foi um momento bonito. O quê? Ouvir o David Carreira a fazer playback fagido. Quem é que toda a gente faz playback nos programas que vai? Não é isso, mas uma coisa é quando eles estão a cantar, percebes? Agora, quando é uma voz robotizada, percebes? Quando é uma voz computerizada. Ah, e ela não fazer o que faz. E ela fazer, pois. E então, sempre que há um ato promocional ou qualquer coisa, ou alguma gala, lá vai a família Pelágio. E na quinta-feira à noite, se não chegasse para terminar bem o ano, na quinta-feira à noite, uma reportagem só sobre sobre este que acabámos de ouvir. Só sobre ele. Fantástico. 30 minutos, tudo sobre o Michael Carreira. E então, deu ele, deu o paizinho, nos bastidores de um concerto a ver, e deu o irmão, e deu as raparigas todas malucas. Entretanto, deu também a mulher do Zé Pelágio. Coisa que raramente eu vejo, mas também apareceu. Pois claro, a RTP tem que mostrar tudo. Só falta mostrar o cão e o pássaro e tudo. Também mostrou o filho já agora? Qual filho? A Sara Carreira. Ah, desculpa, a Sara Antunes. A Sara Antunes. Se calhar mostrou. E eu descobri. Sabes como é que chama a mulher do Zé Pelágio? Não. Maria Cópias. Tiveste bem. Fala lá das coisas que são feias. Estava a pensar qual é que seria a personalidade. Sabes que é complicado. Não, sabes que é porque é complicado. Olha, eu tenho aqui à minha frente. Ah, hoje vim outra vez. Sabes que é complicado. Com tanto português a fazer as neiras. Olha, aceito. Tenho aqui a revista Blitz à minha frente. Que tem o resumo de 2011. Pronto. E na capa vem a Amy Winehouse. No meio do zero. Já sei qual é que poderá ser a personalidade portuguesa. Quem é? Do ano. Quem é? Diz! Não vai ser manifestante, mas vai ser o imigrante. Vai ser o imigrante porque nós vemos muitas vezes os imigrantes lá fora a fazerem... Não é aquela coisa, imigrante deixou tudo, coitadinho. Não. É o imigrante que do nada fez muita coisa. Porque lá fora não é a mesma coisa que cá. Não. Cá a gente tem os amigos, tem a nossa língua mãe, tem tudo. É? Tem as regras que já conhece desde que nasceu. Quando sai para fora, em alguns casos, noutros não, mas na maior parte dos casos, quando sai para fora, tem sempre um processo de habituação muito complexo. Não é? E ver esse pessoal que são empresários, que são pessoas, no fundo, que lutam, que batalham, são pessoas que guerreiam. Quer dizer, muitos dos imigrantes. Se os imigrantes viessem cá dois para Portugal, pode ter certeza que espiava fininho. Piava fininho. Ai, não. Foda. Era ver como as governâncias tinham respeito pelos portugueses. Ah, bem, tá. Ai, era. Que eles não se deixavam calcar, como a gente cá. Vão lá das TNC e dos feios. Pouco bonitos. Do quem? TNC e feios. Ah, mas então não ias fazer mais perguntas? Não, é depois. Senão isto fica de meia hora. Ah, tá bem, pronto. Então vamos lá. TLC, I'm Pretty, que é uma das grandes músicas. I'm Pretty. É a mesma coisa. Que é uma das grandes músicas das TLC. Eu já não sei qual que quer dizer Tina em si, mas sei que ela é de Lisa Lopez. Lisa Left Eye Lopez. Que, portanto, já faleceu. Há 10 anos. Isto foste tu que me disseste, vês? Há 10 anos. Foi num acidente de aviação, não foi? Sim. Mas isto foste tu que me disseste. Vê lá. Se quiser, vamos ouvir a gravação. A ver se foi eu que disse ou não. Não, que eu sei que foste, tu que disseste, mas se quiseres, vamos ir confirmar. Ah, bem, tá. Tu que tens a maneira que sabes tudo. Ah, não, esquece. Ah, não, isso é muito difícil. Não, diz lá, diz lá. De quem é o álbum Mirror Writing? É do Exato, é desse. Jamie Moon. Ele disse Dream Room, né? Uhum. É isso. Dizia-te então. Ah, a música Unbraided. Sabes que há uma coisa muito engraçada que eu assistia na altura e continuo a assistir. Epá, se eu fosse, ainda dias disse isto, se eu fosse cantor eu fazia isso, mas eu fazia isso tantas e tantas vezes. Epá, pôr cenas nos vídeos, pôr palavrões nas músicas. Epá, eu só de imaginar o trabalho de produção que eles têm que ter com aquilo. E sabes que eu lembro-me, porque nesta altura. Ah, sabes uma coisa muito gira? Não sei. Esta semana recebi uma resposta do Javier, qualquer coisa, tenho que ver aqui depois o nome. Não é Javier Sobrado, mas é um nome parecido. Do Sol Música! Ah, caralho! É verdade, estou qualquer dia vão-te convidar para o apresentador aqui. Estão vivinhos como ao aço. Pronto, e então. Que eu te ia dizer? Ah, e então. Esta música, eu assistia no Sol Música, assistia na MCM e assistia na MTV e na VH1. Quantos anos tem a Luísa Sobral? Luísa Sobral? E não sei. Sabes? 36 para ele. Não, vai fazer 45. Oh, 23. Já dá, eu. 23. The Sherry on My Cake. Pronto, de 36 já foi com o IVA, percebes? Que grande IVA, deve já com o IVA de 50%. Isto aqui é mais um aninho ou dois. É capaz. Sabes quais são os 10 temas que me inspiram mais a Luísa Sobral? Paul McCartney, Here, There and Everywhere. Sting, Why Should I Cry For You. Rui Veloso, Não Queira Saber De Mim. Chico Buarque, Valsinha. Tom Jobim, Por Toda A Minha Vida. Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Billie Holiday, Strange Fruit. Johnny Mitchell, The Kiss Of You. John Lennon, Nowhere Man. John Lennon, não é de Beatles. Ogie Carmichael, I Get Along With You Very Well. Amém. Continua, todo falar bem. Pronto. Okay. E dizia então que. Portanto, que é. Ah, portanto, esta música eu assisti no fone a 3 versões diferentes. Olha a Shakira. Mas aqui não se ouve. Também se ouvir, não interessa. A gente faz a festa. Está bem, mal. Eu não consigo cantar hoje. Ouve-se mal. Está bem. Pronto. Queres que eu vá buscar ali depois? Não. Mal, bem. Peço desculpa, de facto, hoje estou mesmo. Enfim, os músicos com. Bom, mas como eu dizia, Shakira é fixe. Olha, pode ser a personalidade internacional. Não, não pode ser nada. Isso era não, a sua não, não parece que ela tenha feito um grande coisa. Só se foi eu ter começado a namorar com o Piqué. No Barcelona. Pronto, mas dizia eu então que. Pronto. Eu assisti a 3 versões diferentes desta música: uma na MTV e VH1, outra na MCM e outra no Sol Música. E sabes, eu tenho esta ideia, eu tenho esta imagem. Tenho aquela imagem da minha irmã. Ela nunca me disse isto, mas eu tenho aquela imagem de pensar, bem, lá está ele, lá está ele a gravar mais músicas para a cassete de vídeo. Uma das 19. Uma das 19, não esqueci, era a terceira. E, era, e a faixa número 4? Não, era a faixa número 10. Mesma coisa. A número 9 era aquela dos The Gift, ok, do you want to be disembowled? Não havia muito. Não, ela não fazia isso. Não sei se sabes, saiu uma nova versão, um Nevermind dos Nirvana. Em vinil. Sabes quanto é que custa? 58€. É para vender muito. 4 discos de 180 gramas. Oferece o álbum remasterizado, um lado B e sessões um lado B e sessões ao vivo inéditas. Continuam lá com as gravações. Pronto, e então eu lembro da minha irmã pensar, embora ela nunca me tenha dito algo deste género, de. Epá, pronto, tinha aquela imagem. Eu sinto que ela tinha aquela imagem de hora, lá estava outra vez a gravar mais uma coisa qualquer lá para a cassete. Pronto, olha, deixou-me de entreter-se. Tinha um bocado essa ideia e depois sabes como é que é? Tinha aquela imagem, tinha uma casa grande, tinha uma televisão que na altura não, enfim, era uma televisão que nem sequer tinha comando, mas Para mim, aquilo era o mundo. Eu gostava muito daquela televisão, gostava muito da... Não sei, eu não sei explicar, sabes? Eu guardo muitas recordações desta esta música, transporta muito para aquela imagem. Eu recordo-me, quando ouço esta música, eu recordo-me das cores do videoclipe, predominantemente cor de laranja e azul claro. E recordo-me da posição das coisas da minha casa, do meu colchão, onde eu às vezes adormecia a televisão, do sofá que estava em frente à televisão, da mesinha que estava mais ou menos ao centro, em frente ao sofá. Lembro-me disso tudo. Lembro-me do outro lado estar a minha irmã a estudar, no fundo, ou seja... Fazer que estudar? Não, ela a estudar. Ela também gostava destas músicas, então a ouvia também. Sei lá, lembro-me, por exemplo, de manhã, não é? Estar assim a ouvir a música, ela faz 9h30, 10h. Depois, sei lá, perguntar se ela podia arranjar cereais ou uma coisa qualquer. Eu lembro disso tudo, não sei explicar, pronto. E claro, de vez em quando da minha cadela, das minhas cadelas, nesse caso, só tinha uma mãe. Da minha cadela, claro, de vez em quando lá aparecia na sala e assim, era uma festa. Pronto. E essa é a imagem que eu tenho. Muito bem. E por isso eu escolhi esta música, porque me reporta mais uma vez, mas desta vez de forma muito especial, porque é muito, muito clara à minha adolescência. Que muito é uma idade muito bonita e é foi um momento muito bonito da minha vida. Vamos embora. Sabes que esta música passou, deu esta semana no Glee. A sério? Interpretada lá por um. Não sei, por uma das rapazes. Aí era tão fixe de repente essa música por aí. Tá bem. Pronto, vamos lá então à música. E era tão fixe, não sei o quê. Então ficaste desbalado tá de coisa. Porque estava a pensar o que é que ia dizer. Tu também, se visse alguma coisa de jeito, tinhas ouvido esta música esta semana. Mas não, só os antena web, não sei o que. Sabes que eu não percebo inglês, por isso não. É por causa disso, é. Não ouço a série que... É por causa disso. Mas tem boas músicas. Mas estás a escolher música em inglês? Não percebes inglês? Para que é que estás a escolher música em inglês? Não percebes o que elas vão dizer, não quero saber. Pronto, mas uma coisa é ouvir música. Eu hoje ganho, se levantar a voz eu não levanto. Mas é verdade. Mas é bem feita, porque eu tive a ouvir ontem a emissão toda da última do ano passado, que na altura foi 28 de dezembro. E quem estava assim era eu, que já comecei, é Natal, não fui para o hospital, mas a garganta, fiquei mal. Porque a minha passagem de ano desde abaixo do Natal, fiquei ainda pior que a tua voz. Agora este ano és tu, é bem feito, mesmo na última emissão do ano, como no ano passado, é bem feito. Tá bem, hoje ganhas tu, mas para a semana vais ver... Para o ano. Isso, para o ano. Para o ano vais ver que, epá, ao pé de mim, tu vais falar muito baixinho, vais ver. Eu sento-me no chão. Vamos embora. Vamos lá então. Ele já está aqui pronto para carregar aqui no. Já há dois anos. Dá 2 anos. Então vamos lá. I'm Pretty TLC para ouvir então a partir de agora. Ora. Until I met you, now I'm in stupid. I used to be so. she knows if it's her soul. Achas que é verdade? É a minha vez de responder e deixa ver. Ah, o microfone já estava bem. Pois é. Vamos ter como banda sonora. Aqui o técnico de som resolveu os problemas. Vamos ter como banda sonora o Obras da Música de Ontem, que trouxe 9 dos maiores sucessos de 2011. Olha! Que grande música! Vencedora do Festival na RTP da Canção, se bem que esta música eu meti é 2010, mas pronto, foi dada a conhecer ao mundo em 2011, Luta e Alegria. Eu depois vou-te mostrar uma coisa, em off, e eu dou-te mais uma evidência de porque é que isto não devia ter ganho o festival. E ontem, ao gravar o quadro, sem querer, é que me apercebi. Até parei o que estava a escrever ou o que estava a fazer e depois-me só ouvir esta música. Mas pronto, eu depois mostro a categoria disto. Continuando nas personalidades de 2011... Podes mostrar, se quiseres. Não consigo. Aqui não consigo. Hã? Inone? Não consigo. Não sei como é que faz. E depois ir lá. Estou aqui, antes de eu dizer a minha personalidade internacional, nacional... Estou aqui a escolher, a olhar para a revista Blitz, que trouxe hoje, como disse há bocado, que é talvez o melhor exemplar para falarmos em música, e já que faz uma retrospectiva do ano. Ah pá, este está aqui a falar como fundo, eu não gosto nada de ódio. Não gosto, pá, da polícia é bom, mas não é, é mau. Se os caras vão na parte. Eles escolhem como figuras do ano, por exemplo, Bon Iver, conheces? Não. Não conheces o Bon Iver, é logo o primeiro que aparece. Justin Vernon. Confirmou este ano aquilo que o mundo suspeitou ao primeiro. Nasceu um novo herói indie. Não conheces Bon Iver? Pronto, está bem. Por cá, Sérgio Godinho, no ano em que regressa aos discos com um mútuo consentimento e assinala 40 anos de canções, remexe as memórias que tem das músicas dos outros. Lá por fora. Ora, aí está. Vamos falar de uma coisa, que eu já estou para falar há meses. Outra das figuras do ano para a Blitz foi a Adele. A Adele, que por acaso até vai passar aqui a seguir no que estamos a ouvir como fundo, porque a música mais vendida na Europa, segundo o European Top 20, foi o Rolling in the Deep. Sabes que ela está parada, agora. Ah, deve estar a dormir ainda. Não, não é isso. Ela está com problemas nas cordas vocais. Também foi o que tu disse isso. A sério? Não sei. Eu até te vou ler. Eu ouvi isto ontem. Podes ter dito antes, já não a tenho. Ontem? Já soube isso bem há um mês. Pronto, eu quero dizer, podes ter dito antes e eu não saber. E eu já não estava a recordar. Já não a tenho. Aqui diz sobre Adele, que é uma tímida espalhafatosa e em apenas 12 meses. E é o segundo álbum dela, o primeiro foi o 19, este agora é o 21. Tornou-se o maior fenómeno de vendas dos últimos anos. O que é verdade, porque a Adele, esta inglesa da parte de sul de Londres, as coisas... Eu não estou a ler isto, não é o que eu estou a dizer. Diz aqui que aos 23 anos foi ela quem mais recordes bateu e mais discos. Olha ela. É verdade, não estou a falar nela. Ah, coincidência. Sim. Não, é que eu estou a tentar qual é a parte que eu queria. Olha, ouviste isto? Go! Ah! Não ouviste? Eu vou já falar disso. Foi ela quem mais recordes bateu e mais discos vendeu em 2011. 13 milhões de exemplares, números oficiais de um álbum. Não é para todos. E aqui, logo no início da revista, tem um artigo de uma tal Joana Marques que diz assim: a Adele é uma das melhores cantoras do mundo neste momento. Igual a ela, se houver, ainda não vi. Tem uma voz linda, músicas únicas e não se importa que alguém ache que não é magra, atraente em termos de corpo. Está-se a lixar e eu adoro isso nela. Não é um corpo magro ou gordo que faz uma grande cantora, é uma voz e um talento. Fico muito feliz que ela tenha batido o recorde de vendas do iTunes. Ela merece. Não se faz um CD com esta qualidade sem esforço nem bem. Olha, há uns tempos... já não sei porque, se calhar até foi relacionado com o programa de Antena Web. E enquanto trabalhava uma tarde, um dia de semana, eu pus-me a ouvir a Adele. Foi a primeira vez, já foi há uns tempos. Foi a primeira vez que eu ando um bocado retardado para explicar aqui aos amigos ouvintes. Eu, por exemplo, Lady Gaga já apareceu em 2008 e eu só no dia 12 de maio de 2010, sem o dia e tudo, sei que estava num dentista na sala de espera, é que caí numa revista que estava lá e conheci e vi que o destaque era a Stefania Germanotta e pus-me a conhecer a verdadeira faceta e o que é a Lady Gaga e como é que ela é. E foi a partir daí, em 2010. Portanto, só há pouco tempo. Estou a dizer, pai, há dois meses, não é quando é que foi, é que eu interiorizei-me em relação à Adele. O que é que aconteceu e não fiz propósito? Estava eu a escrever, ou a ler notícias, ou o que é que estivesse a fazer. Tinha uma janela aberta do YouTube, como é que é. E pus-me a ouvir a Adele. Não, primeiro nem foi a Rolling the Deep, que estamos a ouvir de fundo, e pelo menos foi o maior sucesso do ano. Mas o Someone Like You, que é ainda mais popular que o videoclipe do Someone Like You, é uma atuação que ela teve, acho que nos Brit Awards. Lá nos prémios da Grã-Bretanha. Eu digo-vos, se eu não soubesse que era ela, porque claro que sabia que fui eu que escolhi e carreguei lá no rapozinho para escolher a música, e se eu tivesse só ouvido que era o que estava a acontecer, por isso é que eu digo que foi sem querer, porque foi inconscientemente que cheguei a esta conclusão, se eu tivesse só ouvido, enquanto escrevia ou lia, eu dizia que era uma adolescente de 15 ou 16 anos a tentar mostrar-se no YouTube. Opinião polémica, diz que eu sou doido, diz o que tu quiseres. Juro que a opinião imparcial, eu na altura nem sequer a conhecia, eu estava a ouvi-la e as falhas que ela tem na voz e depois lá e as tremolinhos que dá, que é pior até do que nós dois juntos. Não, está a entender. Não é uma cantora top. E agora que eu ouvi o Rolling the Deep, ontem com atenção, por incluí-la no Quadras, aqui parece que é igual. E não me sei o que é a propósito. Que é para dar estilo, não sei o quê, não é? Eu acho piada quando leio tantas vezes. Olha, o homem a falar outra vez. Eu acho piada quando leio tantas vezes a dizerem que é a maior voz, que a par da Amy Winehouse é que. Eu não percebo nada. Por acaso a conversa de mas embora não ouvi, nunca ouvi ao vivo, também é um facto. Mas por acaso a conversa de é precisamente isso. É precisamente a Amy Winehouse. Até aquela voz meio alcoolizada que a Adele também tem. Mas a Adele não anda nos copos. Pronto, mas tem uma voz um bocado alcoolizada. Ela diz que fica tão nervosa em palco que não se consegue calar. Enerva-se e transforma-se na avó. Mas sabes que há uma coisa que eu confesso que não percebo. Que é a música. Em termos pop. Digo-te uma coisa. Foi o número 1. Foi e ainda é. Nas últimas 8 semanas foi a música número 1 da Billboard. Deve saber isso, não é? Sei. E aliás é a música que ocupou durante mais tempo a... A posição número 1 este ano. Por isso é que está a passar no quadro esta música. Continua a falar bem. Dizia eu então que... Não consegues perceber. Já, duas análises. Primeiro, não consigo perceber como é que é a Adele desse dinheiro de sucesso. Porque a verdade é velocidade. Que... Mas tem sucesso. É preciso ter uma máquina a trabalhar por trás dela. E ela tem. E depois tem aquela coisa de ter ela a escrever as letras e para o namorado que a deixou. E há aquela coisa também do marketing, que até hoje ainda estão para descobrir quem é o tal rapaz que a deixou e que a deixou que se afastou dela e a deixou assim num estado tão mau e não sei o quê. Quase todas as letras que ela faz é baseada na relação que é com ele. E pronto, isso também ajuda a vender, porque é aquela história da suspense, quem será depois o homem. Pois é assim, eu acho engraçado uma coisa, já reparaste, ela quando lançou o primeiro álbum, qual é que era o Iva aqui em Portugal? Qual é que era aqui? O Iva? Sim. Oh. Era 19%. E agora é 21 também. Agora é 23. sabes que eu por acaso... Não, o próximo vai ser 23, o próximo álbum dela. É, não, sério, eu por acaso ia dizer, há um bocado ia dizer, isto agora o próximo vai ser 23, que assim é 2 em 2. É, bem. Mas estava aqui a pensar, engraçado. Isso era a idade dela, quando ela gravou tinha 21, quando ela gravou tinha 19. É, de certeza. Nunca vi coisa, ligação sobre isso, mas bate certo os anos. Agora tem 23, mas quando gravou tinha 21. Mas percebes, mas também bate certo com o Ivan. Ela fez a pensar nisso, ela adora Portugal. Se calhar. E a minha segunda análise em relação a esta música? Rolling the Deep ou Someone Like You? Não, esta. We Found Love. Oh, vamos falar da Adele e da Rihanna. Ah, bem, uma análise muito rápida que faço na Billboard. Uma análise muito rápida que é mesmo isto. Gostei de ver. Esta foi das poucas músicas que se salvou no meio de tanta coisa em 2011. Discordo. Foi esta. Assim, eu não digo que haja coisas com qualidade, mas estou a dizer, músicas com qualidade. Eu ouvi muito, por acaso músicas... este ano. Também eu, isso é assim, músicas com qualidade também eu. Eu ouvi músicas extraordinárias. Há uma que garante também a fazer sucesso, que às vezes quiseres, que é a música. Aliás, a versão original é da Damien Rice. Mas a que estava agora a fazer mais sucesso é do Little Mix, que se chama Cannonball. Não conheço. Conheço Damien Rice, mas isso é um mágico. Outra figura. Ah, continua. E é isso. Não, esta. Foi das poucas músicas que safar. Que foi bem sucedido em termos de construção musical e etc. E ao mesmo tempo, ou seja, que tem qualidade e fez sucesso. Foi das poucas músicas que eu vi, por exemplo, num top aguentar-se durante algum tempo. Nesta guerra discográfica, nesta guerra em que o Pitbull, por exemplo, lança 5 singles por mês. É um casalzinho bem lógico. Em que a Glee lança 15 músicas para o top por mês. Em que, sei lá, o Lil Wayne, o Drake também, ou o Drake aliás, numa altura em que se faz tantos duetos e trios e quádruplos e quíntuplos e tudo mais, aí a música que é Give Me Everything. Olha, se eu tivesse escolhido uma música que melhor resumisse o meu ano, era essa que vamos ouvir agora. Que música? Acho que por acaso... Esta música eu ouço muitas vezes. Sim? Eu vou lá. São as pizzas para o nosso jantar. Está bem, então. Bem, vou continuando a falar aqui das figuras. Então encosta a porta, faz favor, que eu não quero perturbações na minha leitura. I told the world. Já, mas é nice. I told the world one day I would pay it back. Say it on tape and lay it. Record it so that one day I can play it back. I Need a Doctor, Dr. Dre, Eminem e Skylar Grey. Outra das figuras que fala aqui são os Clã. Manuel Azevedo, em entrevista à Blitz, fala das crianças de Disco Voador, o álbum mais recente do grupo portuense. Fala ainda de Tom Waits e fala da Troika. Estou a falar sobre os Clã. Que, primeira pergunta, diz assim o jornalista da Blitz. Em 2011, a média de idades de fãs dos Clã desceu consideravelmente. Em ano de ameaça da depressão coletiva, divertiu-se mais do que esperaria? E responde Manuel Azevedo, muito mais! A viagem no disco voador está a ser maravilhosa! É o antídoto certo para tantos ânimos. Deixem-me discordar que isto aqui, os que lá transformaram-se, foi em algo comercial, que é para vender mais e o resto é letra. Ora bem, estavas a falar ainda das outras músicas... Ah, tanto por acaso já está a falar desta. Sabes por acaso já está a falar desta música? Estavas a falar desta porque eu interrompi, estavas a falar de outras antes, mas não interessa. Mas não, mas sabes que estava a falar... Estava a falar dos 5 singles por mês do Pitbull, um dos 15 da Billy. Ah, exatamente. Ah, há uma música que é Give Me Everything, que é com o Pitbull, Nair, Usher e aquilo e a família toda. Está bem, mas sou o Ryan e da Dot. Sabes esta música, sabes que é daquelas músicas que, vou-te ser sincero, é daquelas que eu mais vou ouvindo, ainda hoje. Olha, as 5 músicas que eu mais ouço. Esta, I Wish You Were Here. Da Avril Lavigne. Ah, talvez seja o Pink Floyd, sim. Where Are You Now, da Britney Spears. Estou aqui, meu filho. E... não sei, já ouço muita coisa, mas pronto, as três que eu mais ouço são estas. Talvez a Hello, do Martin Solveig. Hello! E a Michael Clive, e do Michael Clive como La Mescla, La Bumbo. E tu que no início nem ligavas a esta música, que parecia quase uma cópia do Love the Way You Lie. Mas, no dia em que a Mil Caralhadas falou sobre a letra desta música, não escolhes suas com eu, e numa célebre emissão no Varanda, E, falei sobre o significado que esta música tinha e já mudaste a opinião. E na mesma semana até passaste isto no Rádio à Tarde. Não lembro onde é que foi. Aliás, eu no quadro da música de ontem disse que esta música foi... Na mesma semana, amigo? Isso é impossível. Não. Passei na semana a seguir, com certeza. Eu até disse ontem no quadras que... Que esta música passou em diversos programas de antena. Senhoras e senhores, Dr. Dre na cena! E chegou a ser número 1 no top 10. Para eles calar, para ouvir o Dr. Dre, não. Também continua a falar, sei lá. Fala agora fala, não? Agora fala. Amy Winehouse, uma cantora a sério, deixou-nos este ano no ponto de termo uma autodestruição pública, ruidosa e comovente. Vamos ter saudades dela. E dizer mais alguma coisa sobre a dignidade da frente. E dizer que esta música chegou a ser número 1 no nosso top oficial. No Billboard, o máximo que chegou foi o número 4, quase no pódio. Amy sabia que estava em sarilhos, que não iria sobreviver, disse Tony Bennett. Amy J. Winehouse morreu aos 27 anos e deixou dois álbuns originais, Frank e Back to Black. Foi a maior perda musical neste ano no mundo da música. Outra figura do ano é PJ Harvey. Em 2011, Polly Jean deu-nos as más notícias com ânimo e elegância. Não é para todos, mas desde 1992 que sabemos que ela não é como as outras. 42 anos, 8 álbuns, uma marca singular no pop rock dito alternativo das últimas duas décadas. 2011 foi também de PJ Harvey. Está bem? Yeah. Temos aqui muitas figuras, João. Jorge Palma. O disco novo, com todo o respeito, ao ponto de partida para uma conversa onde também se fala mais, é, começa. Vamos a um intervalo, não tem, não é? Tom Waits, conheces? O americano teve um grande ano. Quem? Conheces Tom Waits? Conheço. Os Paus! Olha o grupo que tu gostas muito, Paus. Também conheces os Paus? Eles tinham Makoto Yagyu, Hélio Moraes, Joaquim Alcaveria e Sheila. Eles tinham um que era um, acho que era o Casa Ocupada. Não, isso era o José Martini. Os Paus lançaram um álbum, por acaso foi mesmo nome. Eu falo, senhora. Sabes quem é que ajudou os Black Eyed Peas? Quem é que teve na produção do I Got a Feeling? O David Guetta, que é outra das figuras do ano para a Blitz. Aqui diz, o Super DJ só tem uma coisa a dizer em 2011. É só batida. Não é verdade? Agora, só uma coisa que eu acho, sabes? É que ele tem que começar a variar. E que ele... Já cansou um bocadinho. Frankie Chaves. Florence the Machine. Conheces? Será? Diolinda. Canta-se por todo lado, desde a Áustria até à Índia. É o que está a escrever. Promete-se um concerto com a orquestra para junho de 2012 e um novo álbum para 2013. Olha, Ana Cabalhau. Tarde. Hã? Tão tarde o novo álbum. Pá, é o que diz aqui. Todos eles dizem que o ligava 21 de dezembro de 2012. Está-se freak. Ah, pois. Não, mas... já é, eles quando fizerem isso já vai ser para outros mortos. Lá para o outro mundo, estás a entender? Yeah. Ora bem, eles também fizeram aqui um top de coisas e já vou terminar para não ser muito estilo. Álbuns internacionais. Olha, mas a coisa aqui está preta, estando lá, filho. Número 1 de álbuns internacionais, a Valência escolheu James Blake. Quê? Isso é de quem? Isso é de quem? James Blake? Não sabes quem é o James Blake? Não. Sabe o aqui... Jennifer Lopez e o caraças e meu bem. Vai passar aqui daqui a bocado. PJ Harvey, Nicolas Jar, Flynn Foss, tal. Que a Adela fechar os dois primeiros. Katy B, Beyoncé, 16. Katy B, por acaso, epá, gostava de saber mais sobre essa cantora. Britney Robôs, número 16. Número 16. Por acaso, gosto muito das músicas dela, da Katy B. Depois o resto do álbum 50. Ainda aparece aqui o Chico Buarque, os Coldplay, Just Eats, Florence and Machine, já falaram. Radiohead. Número 1. Tops portugueses escolheram... Não. Norberto Lobo. Ah? Também não conhece? Conheço. Ah! O guitarrista e compositor lisboeta com o álbum Fala Mansa. E outro marquês? Sim, pois. Olha, queria Jennifer Lopez. Sim, é. Ou música. Aliás, com Beatbook, não é lógico. E muito original, diga-se. A completar o top de álbuns nacionais, Clã, Disco Voador e Paus, com Paus. Clã em número 3. Tá bem. Depois aparecem Sérgio Godinho, Luís da Sobral, Dead com Buraco. Buraco é só o sistema! Como é que aparece a Áurea? Não aparece. Os 10 primeiros não. É 2010, o álbum. Ah. Os Golpes, 2008, Halloween e tal. Aldina Duarte, Filho da Mãe. Ah, peraí, a música... Aparece aqui no número 29, um grupo cuja primeira entrevista foi concedida à Rádio Antena Web. Os Capitães de Areia, com o Verão Eterno. Número 29. Sabes que... Olha, não, deve-te conhecer... Epá, tu ouviste onde eu tive a antena? Ouvi a primeira intervenção com a tua voz, sim. Depois não ouvi mais porque ouviram da televisão. Epá, está brutal. Aquela parte que eu coloquei da entrevista com a Marisa Liz dos Amor Elétrico. Não ouvi. Jorge Palma, com todo o respeito. Ela a dizer, estás a ver, eu já estou a falar dos meus concorrentes que estavam a fazer TV. Estás a ver, eu estou a falar dos meus concorrentes. Mas esqueçam tudo o que ouviram. Esqueçam os nomes todos que ouviram. É Amor Eletra, Amor Eletra, Amor Eletra. Ah, votem caramba. Amor Eletra na MTV, por amor de Deus. Tu és burro. E depois é também uma altura em que ela diz... Como é que ela diz? Acha lá que daqui a 4 anos estejamos todos nos Estados Unidos para um grande concerto, não sei quem, não sei o que mais. Mesmo assim, grande cena? Sim, mas assim, grande concerto. Ei, que grande cena. E eu disse, era ótimo, ele era brutal. Sabes que esta semana, teve a dar, não sei se foi só esta semana, mas só vi esta semana, teve a dar as 100 músicas, as 100 melhores músicas para a MTV da última década, desde 2000 até 2009. Aquele de certeza que é repetido. Quer dizer, não foi David na MTV, a produção é VH1, mas estava a dar na MTV esta semana. E ontem deu os 10 mais. Ou 20, não, os 20 mais. Ah, não, dou-te a oportunidade para tu adivinhares quem é que chama o pódio. Volta. De 2000 a 2009, 3 primeiros. Ui, não sei. Opa, tu hoje estás fortinho. Não, mas não, assim, eu não faço a minha ideia porque eu, entre 2000 e 2009, precisamente, te liguei praticamente do mundo da música. Não conheço. Tu conheces todas as músicas que eu vou falar aqui? Bem, número 3, Stefano Germanotta, pois claro, tinha que ser. Lady Gaga com canta bem, não canta? Não. Número 2, isto é de 2008, não é? É. Número 2, sei que é 2003, 2001, se calhar 2001. Hey, yeah, yeah, isto, grande categoria. Alguns já falaram, disseram que era a melhor música que já ouviram e juntamente com o melhor vídeo e tal. É IA dos Black Eyed Peas. Ah, okay. Isso. Acho que é 2001. Número 3... Número 1. Tell me what I'm crazy right now with love. Tell me what I'm crazy right now. 2003, Beyoncé e Jay-Z com Crazy in Love. Claro, de longe a melhor música. Beyoncé e Jay-Z com Crazy in Love. Foi a música que começou a apontar a Beyoncé para o topo. Chega para a frente, estão os microfones. Para a frente, estão para o lado. Eu, por acaso, tinha uma comida diferente. Pá, poderiam ser, sei lá, escolher. Sei lá, o Flipside com a Chateau, Happy Birthday. A Rihanna com a Faithful e aquela que era com Because of You. Ou até porque não também, se quisessem, a Celine Dion com One Heart. Ah, bem. Bom, se calhar falava sobre a minha escolha. Agora, não vou saber. Vamos novamente até a Austrália, como fomos no outro dia, eu nem sequer sabia. Estávamos na Austrália, porque eu não sabia que os The Avalanches são aqueles que tu não conheces lá nenhum, que és bom. Agora tentei tirar a geografia, mas acabamos 800 megas e tal, não passou mais daí. Olha a tua irmã! Olha o que é pensar. É Terramos com o Luz, mano. Os Avalanches, que em 2000 lançaram aquele que foi, pelos vistos, o seu único álbum até hoje, chamado Since I Left You. Não foi? É o que diz aqui. Diz que o único álbum foi Since I Left You de 2000. Não. Recebeu? Não. Estou a dizer que tenho aqui a discografia à minha frente e estás a dizer que não. Onde é que estás a ver isso? Estou a ver na Wikipedia. Ah, era uma coisa que está aí errada. Ou então há outros da Avalanche. Não, porque o álbum está aí. Havia um álbum que era de 96. Ei, mas eles tinham muito dinheiro. A geografia tinha para 1 giga e tal. E vários álbuns. Since I Left You. Que ouvimos aqui no outro dia, o Front e a Psychiatrist, uma música toda cheia de sons, bombinhos, sonzinhos e tal. E então, o terceiro single desse álbum é a música que vamos ouvir a seguir. E porquê é que eu escolhi isto? Primeiro, porque me lembrei-me do ritmo e da melodia desta música quando aqui o Oscar anunciou oficialmente em conferência de imprensa que ia escolher o I'm Pretty de TLC. Primeiro, portanto, a resposta convencente de todas. O segundo motivo é que eu gosto da música, acho música melodiosa, bonita, agradável de se ouvir. Mas acho que tem uma letra. Uma fatela, não é? Fatela? Diz aqui que desde que eu te deixei, eu descobri um mundo tão novo todos os dias. O que eles querem dizer é que desde que eu te deixei, encontrei um mundo melhor. Não era bonito se isto acontecesse em todas as antigas relações. Não era rapaz, deixava a rapariga, ou rapaz, não é? Deixava o companheiro ou companheira. Mas a partir desse momento o mundo era muito mais bonito. Mas! Calma! Não condena essa paixão. Mas não é condenar, mas é condizer. Não condiz com a maioria dos casos em que o mundo desaba, não é? Sobretudo nos primeiros tempos. E há alguns casos que se permanecem para a eternidade. Mas não, neste caso, desde que eu deixei, o mundo está novo, está bonito. É porque a autonomia não é grande coisa. Ora, bem visto. É engraçado porque a letra desta música é Since I Left You, I found the world so new every day. Every day. Pronto, a música toda é essa mesmo. Não tem mais nada. E então, vamos até a Austrália, um grupo que já foi várias vezes premiado nos Area Music Awards, até ganhou o melhor artista novo em 2001. Ganhou o melhor single do ano para Frontier Psychiatrist, que ouvimos aqui há duas semanas, acho que há duas semanas que eu estava a dizer. Em outubro de 2010 foi até eleito um dos 10 álbuns. 10 melhores, não é? Ficou em número 10 nos melhores álbuns da história da Austrália. Since I Left You. E vamos ouvir uma música que chama Since I Left You. My child, baby, I was born this way. Está bem? Está bem. Pronto, está explicado, vamos embora até hoje. Já fiquem com Since I Left You da Hamilton Smith. Não, é bem, não, xis. Olha, eu sou burro. Devo dizer-te que sou burro. Porque o objetivo de falar naquelas figuras todas da Blitz era depois eu falar nas minhas. Para mim, a personalidade internacional do ano foi alguém que eu não me estou a lembrar agora. Mas eu não vou escolher uma. Vou escolher movimentos. Aqueles movimentos do norte da África. Ah. As revoluções todas e vamos embora para a frente. Como personalidade, menos importante do que isso, escolhi o Mark Zuckerberg. Que já fundou o Facebook já há 6 anos, há 5. Pronto, vamos lá. Mas eu nunca vi, quando eu fui ver os buracos do sistema com eles, eu comentei isso. Nunca vi uma doença tão grande, já vi várias modas, mas como isto está a passar, para mim está a passar dos limites há muito tempo. Até em termos de comunicação social, agora já não se comunica, é o público no Facebook. É uma doença, isto já não é... Claro que é muito, para muitas coisas é útil, e partilhar informações, ou marcar encontros, ou voltar a reencontrar pessoas e não sei o quê. Mas agora, como isto já não é só isso, já é uma doença, já é. E depois o que eu sei é que a maioria, o pior disto é que a maioria das pessoas utiliza aquilo como forma de vaidade, sabes? Exato. Mostrar as coisas. Personalidade pessoal. Pessoal, nacional. Personalidade nacional, eu escolheria alguém chamado Pedro da Silva Martins. E tu, quem é esse? É esse. O Pedro da Silva Martins é um dos membros do grupo de Olinda e é o compositor, é basicamente o cérebro daquele grupo. É um dos primos da Ana Cavalhau. É ele, é o irmão, é a prima Cavalhau e o homem, ou ele é que é primo e ela é a prima por incubação. Este Pedro Silva Martins acabou por compor uma música que foi, teve a sua primeira aparição pública no dia 22 de janeiro de 2011 e que por acaso vai fechar o quadro, estamos a ouvir como fundo, que foi o Parva Que Sou. O Parva Que Sou, que sem eles estarem à espera causou muito mais impacto do que o previsto e foi, digo eu, o mote para a Revolução de 12, a Revolução, a Manifestação de 12 de Março, na qual aqui os dois Oscars e Milkas estiveram presentes e... Pronto, acho que já percebeste. Foi uma música que mudou o panorama da coisa. E foi ele que a criou. Parabéns, foi ele. Obrigado, igualmente. Vamos lá então às frases. Ah não, agora vou-te perguntar qual foi o momento. Não, nada que já sei. Vamos lá à música. Vamos lá à música então. Augusto Canário e Amigos com o... Como é que é? Encantos de Viana. Exatamente, Encantos de Viana. Eu escolhi esta música, aliás, o motivo porque eu escolhi esta e aquela que vem a seguir, aliás, a minha escolha seguinte, é o mesmo. Esta é uma das músicas que descreve e muito bem uma região de Portugal. Chamada? Viana do Castelo. Muito bem. E, não é uma região, uma cidade. A região é minha. Não, neste caso nem é uma cidade, nem é uma região, é um distrito. Porque ela fala não só da cidade de Viana do Castelo. Viana do Castelo também é uma cidade. É distrito, é cidade. Mas o que ele se refere ao distrito de Viana do Castelo. Região do Minho. Exatamente. Norte. Pronto, grande música. Não sei qual é que é. Não, é Friday Night, Katy Perry. É Katy Hudson. Não é Katy Perry, ela chama-se Katy Hudson. Mas continua. Portanto, eu escolhi esta música mesmo porque é uma... Mas é assim, acho que é uma música muito bonita. A música portuguesa, ou seja, a folclore português. Eu acho que eu escolhi esta música também por outro motivo. Eu estou a achar muito interessante a dimensão que a música folclórica está a ter nestes últimos tempos. O Augusto Canário e Amigos, os Minhotos Marotos. Agora uma atenção especial ao grupo de concertinistas da Lousã. Não falo nisso que é a seguir, pá. Não falo mesmo. Estou falando dos nomes mais coisas. Mas não falo nisso que a música é a seguir na ideia. Eu sei. Eu só falo no nome do grupo. Ah, não há então. Pronto, e portanto. Já foste a Viana? Já. É bonito. Bicha que é dos pés das tuas. Habemos de ir a Viana. Também canto essa música. Obrigado. E eles chegaram a fazer uma coisa Estranho, que eu acho... Sabes que o On The Floor e o Born This Way foram lançados exatamente no mesmo dia? Eu sinceramente acho interessantíssimo, inclusive, este ponto. Olha, grande música. Esta, também colocaste lá o pizinho por cima da palavra. Qual pi? Qual palavra? já vai lá ver. Já a gente já vai ver. Dizia então que esta foi a música que abriu a noite nos buracos do sistema, não foi a primeira vez. Ora, vai dizer agora. Senhor. Oh, que pena. Pronto. Mas dizia eu então que Eles, inclusive, ao ponto de fazer um álbum só de músicas dedicadas a Viana do Castelo. Que acho que é fantástico, é lindíssimo. E gosto desta rapidez, desta desgarrada, está muito bem conseguida. E depois assim, nós também temos aqui uma vienense, que é, neste caso, não vem de Viana do Castelo, mas não somos, mas basta assim. Porque é para mandar um abraço, que é a Diana Rodrigues. Temos um bocado para ela que eu escolhi esta música. Porque eu sempre conheço esta música, desde que faz lembrar a Diana. Lembro-me que eles também falam lá em Monção. E eu na altura quando falei com a Diana pela primeira vez, diz-me ela: ai, tal, eu sou de Monção. Eu era assim: Monção, Viana do Castelo, pera lá, alguns canários amigos não são lá. E depois quando eu vi esta música, pronto, fica sem. Ou seja, é por causa. Faz lembrar a nossa produtora e realizadora. Diana Rodrigues. Pronto, ou seja, pronto, por isso mesmo. Também porque é uma música fantástica, lindíssima, descreve muito bem. Descreve muito, muito bem aquilo que é, neste caso, um distrito. No fundo, descreve um bocadinho do nosso Portugal. E acho que é bom. Olhar-se para as coisas de uma forma positiva, defender a nossa terra. Eu não vejo muita gente a fazer isto, sinceramente. Alguns canários amigos defendem. Pronto. Defendem a nossa terra enquanto Portugal e cultura, defendem a sua terra enquanto Viana do Castelo. Qual foi o teu pior momento profissional em 2011? Na rádio. Meu pior momento profissional em 2011, olha, foi no mês de agosto, em que nós temos para aí. Seis entradas e seis saídas. Ah, pronto, isso. Portanto, está certo. No fundo foi. Não, não é gravação. Sim. Pois, mas isso é só depois. Portanto, foi a altura em que entraram para as seis pessoas e no mesmo mês saíram para as seis pessoas, foram basicamente as seis que entraram. Ou seja, tanto trabalho meu e de equipa para nada. Para elaborar novos programação e tal, para depois e o melhor? O melhor momento de 2011, profissionalmente. Foi o surgimento da Antena Best. Foi. Sabes porque foi uma daquelas coisas em que muitas vezes. Epa, um é pouco, dois é bom, três é demais. E porque três canais e não vamos fazer mais nada. E porque não sei das quantas. E foi um projeto bem sucedido. Pronto. Olho para agora para este dia, deste dia 31 de dezembro, e posso dizer que a Antena Best em 2011 foi um projeto bem sucedido. É bom. Fizemos um minuto de silêncio, para ouvir 5 segundos de silêncio para ouvir a Ana Cabalhau. Eu disse, é bom, não continuaste nada. Então, pronto, já falaste. Pois é. Não és nada. Não eram os que diziam, não havia uns que diziam, não és nada. Mas isto não é, achas que eu fui escolher essa atuação? Sei. Não, ia meter coisa porque já falaste tudo? Não. Vamos até Viana do Castelo? Oh, pronto, ao som do Parva que sou, viajamos até Viana para ouvir Encantos de Viana por Augusto Canário e... Amigos! Vou cantar uma cantiga. Sou cantador de uma cana, saber que sou vianense, logo meu peito se inflama, cantando quero exaltar os encantos de Viana. A beleza que derrama, a beleza que derrama, começa ao nascer do dia, olhando o rio e o mar, e o meu olhar se vazia do lugar mais altaneiro, o Monte de Santa Luzia. Viana é fantasia, Viana é fantasia, onde o verde é maioral, tem mil canteiros floridos e um belo jardim marginal, por isso chamam a Viana o Jardim de Portugal.

de parvo que tu és. Já nasceste a 50 vinho. Ou falas direito, vais piar de fininho. Ou levas no focinho. Levo no focinho. Começamos a entender-nos. Podia ser pior. Podia ser pior. O momento profissional pior do ano foi ontem. Ainda não, quer dizer, o pior momento profissional do ano ainda não aconteceu. Ontem, ao fim da tarde, eram 17 horas e tal, hora de Portugal Continental da Madeira, menos ou menos 8 horas, quando soube que grande parte dos meus colegas amigos de empresa vão-se embora, incluindo a tua amiga Abelha Marcolantada. Portanto, ali do meu recanto, nós somos 100 e tal na empresa, mas ali no meu cantinho, maneira de dizer que aquilo é metade de uma sala, mas nós até aqui éramos, na maior parte dos dias, 9, vamos passar a ser 2. Eu e um, mais ou menos, da nossa idade, que é técnico. O resto, as raparigas, as duas estavam, as senhoras, estavam à minha frente, que estava, duas, as duas estavam atrás de mim, uma delas à beira uma plantada, vai tudo embora. A notícia seria pior se fossem todas para o desemprego, mas pelo que eu percebi, não vão. Vão para outra empresa que foi comprada, não sei o que, não interessa. Mas a partir do. Para a semana, não vou estar lá, mas se a mudança se concretizar toda na próxima semana, se não ficar adiada, daqui a 2 semanas, quando voltar, já não vou apanhar quase ninguém dos que estavam lá. Nós vamos ficar 6 ou 7, já estive a fazer contas. E pronto, vai ser uma mudança considerável no dia-a-dia do trabalhador. Não ter as pessoas que estava habituado a ver. E todo o ali do grupo que me rodeava, todas vão sair dali. Já viste? É, pois, não sei o que te diga, sabes? Porque quando se diz... Isto não tem nada a ver com qual era onde tu trabalhas, mas... Quando os patrões nos dizem que é para outra empresa, que não sei o quê, que ou seja, que não há despedimentos, há apenas recolocações, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Mas neste caso já há uma empresa comprada e já há sítio, eles já sabem onde é que vão ficar e tudo. Quando começarem, quando lá estiverem... Está bem, vamos ver. Então, daqui a uma semana, vamos falar nisso outra vez. Pois, esperemos que sim, esperemos que sim. O melhor momento... Olha, mas por exemplo, o que eu ponho a pensar é que... E fico a pensar... Mas também sabes o que é que me ocorre? O quê? Ficam lá para aí 2, 3 meses ou assim... Depois não resumo. Depois não mandamos embora. Não se sabe. Não se sabe. A mecânica é essa. Eu fico... O que eu ponho a pensar é... Lá... A ver a má plantada. Se calhar nunca mais eu vou ver. Já vistes? Se já não estiver lá quando eu voltar, depois dificilmente encontrarei. Deixa estar que eu lido com a mesma saudade e olha. Sou! Eu não tenho saudade. Eu não tenho saudade de ninguém, só tu. Ah, és. Mas eu tenho. Só tu és. Mas só, tenho de ti. Tenho muitas saudades dessa nossa amiga Abelha Marcolantada. Só de ti. Passando à frente, o que eu estava a dizer é que o melhor. Pois não tenho saudades. A gente pode ver à minha frente. Ai, o caraça já. É mentira. Ao longo do ano, este ano foi calmo. Foi... Eu acho que. Eu tive a ouvir, como já disse, a missão do ano passado. E tu disseste uma coisa que foi ganhas resistência. Tantas coisas já te aconteceram que agora mesmo coisas mais que te aconteçam, tu sentes, mas não sentes com um grande... Não te vais abaixo, assim, muito. Exato, exato. A mim aconteceu duplo. Se for coisas más, por acaso este ano, praticamente não aconteceram. Não sinto. Mas se for coisas boas e que eu vou alguns momentos, também passado 10 minutos até já me esqueço. Entendeste? É o que geralmente acontece. Eu por acaso sinto-me muito orgulhoso, sinto-me um felizardo, mais correta mesmo. Porque, é pá, se agora vier uma coisa boa, não é? Eu há uns tempos recebi uma visita de uma pessoa. Aliás, até foi uma pessoa, foram duas. Foi um casal de namorados. Recebi a visita deles e disse uma coisa. E eu ganhei aquele dia. E não me esqueço dessa visita, sabes? Porque eu sabia que eu não ia voltar a vê-los tão cedo. Se é que alguns vou voltar a encontrá-los, duvido, porque a vida não me costuma dar essas benesses, mas pronto. Mas por isso mesmo, percebes? Por isso mesmo, percebes? Ok, este é o momento bom que eu tenho, não é muito habitual. Atenção, aproveitar ao máximo, para ver isto como se fosse aquele grande momento da tua vida. E essa é a minha filosofia, e por isso é que é que coisa. Assim, não, por isso é que eu aproveito ao máximo, consigo aproveitar ao máximo esses momentos. A minha filosofia é esta. Nos maus, é... Ok, vá lá. aprende daquilo que tu conseguires para depois, quando as coisas melhorarem, sabes fazer melhor. E quando as coisas estiverem bem, ok, fiz, agora o mar está calmo, aproveita as ondas na maior, aproveita o máximo que puderes, porque isto vai voltar a piorar, por isso aproveita o máximo que tu puderes. Epá, sei lá, olha, faça o que se puder, percebes, para se aproveitar. Ou seja, compra mantimentos, porque isto vai haver guerra outra vez, e quando houver guerra já estás mais bem unido. E epá, quando a guerra passar, ok, já estás bem unido também com a tua experiência, portanto já sabes mais expresso onde é que has de comprar, o que é que has de comprar, o que é que has de aproveitar. Ou seja, em termos materiais, em termos físicos, a mecânica das coisas é essa. E é por isso que eu consigo, ainda hoje me lembro muitas vezes dessa minha amiga, lembro-me, sabes que ela, inclusive, para tu teres a noção de como eu aproveito as coisas, ela e ele deram-me um aperto de mão, e sobretudo por ela, porque eu não só o conheci naquele dia, ela já, que já a conheço há 8 anos, e sabes que mesmo esse aperto de mão ficou marcado. Ah, não sabia. Ficou marcado. Sou nova. Lembro-me muitas vezes desse aperto de mão cá fora. Ainda não tínhamos ali o Panatal a subir as escadas. Lembro-me muitas vezes desse... Pronto, lembro-me mesmo muitas vezes de pensar, caralho, esta rapariga já é uma mulher feita, conhecia, andava lá no 8º ano, e agora é uma grande senhora. Pronto, e... Ou seja, percebes, eu consigo, eu fico... É assim, habitualmente isto não acontece. Habitualmente as pessoas tornam-se mais imunes às coisas que se passam, independentemente de serem boas ou más. Eu tive a sorte de sentir-me um sortudo enorme por ter conseguido, mesmo assim, desviar-me das más, mas aproveitar as boas ao máximo. O que é que isto tem a ver com o meu melhor momento profissional do ano? Nada, tu é que falaste. Tu no ano passado disseste, não sei o quê. Ah, bem, já percebi. Tá. O meu, também não houve assim grandes coisas. Talvez não houve pior, não houve assim... Lá está, o pior, isso que ainda está para acontecer, que vai ser a mudança de rotinas. E de companhias, a falta delas. mas é curioso que dos 7 que eu estive a fazer, quando os 6 ou 7 que ficaram, também são todos pessoas de quem eu gosto. Pessoas com quem falava mais. Portanto, quem eu gosto. E o pior, ou melhor, houve um, acho que foi em fevereiro ou março, que me ficou na retina, na cabeça, ou o que tu quiseres, que foi um dia em que fez lembrar tempos de escola. Foi o primeiro dia em que, para já, fomos almoçar à casa de uma colega. O tipo de conversas tinhas, os sorrisos e tal, recordações, e depois foi o primeiro dia que depois do almoço, isso que também te acontecia na escola, estivemos sentados num muro e ao sol, depois do almoço acontecia isso na escola. É? Acontecia. Pronto, e foi o primeiro dia que me aconteceu isso, e eu lembro que depois do almoço, quando voltamos, quando subimos, apareceu um colega à minha frente, e eu não, tu és o rei dos pontos aqui no nosso site e tal. O convívio foi muito bom e conversa e tudo no mesmo dia, foi muito bom. E também lembro-me de um dia em que eu fui, deve ter sido o único no país a descobrir que o mesmo jogador tinha sido convocado para 2 seleções. Eu lembro desse grande momento. Olhei para 2 convocatórias, estavam lá o mesmo nome nas duas e o mesmo jogador, não pode ser. O céu é um brilho em que eu ligo para um dos clubes lá para as bandas da Mouraria e a senhora de lá responde: oh, esses, logo esses pretos, eles devem pensar que mandam nisto. Que rica conversa que eu tive com essa senhora. A música que vamos ter agora é já muito antiga, já deve ter bem uns 50, 60, 70, 100, 150 anos. Vamos ouvi-la na voz de Amal e Rodrigues e faz-me reportar aos meus tempos de adolescência, em que numa peça de teatro em que eu entrava cantava-se esta música e a vocalista, a intérprete, a cantora, Ora. A que cantava essa música dava-se muito bem comigo. Eu gostava muito dela, apesar de já haver uma diferença na altura, sei lá, tinha 15, 16, 17, ela já tinha 20 e muitos. Dava-me muito bem com ela. E tem um episódio que eu, por acaso, hoje ao vir para cá, ou ontem, lembrei-me que uma vez estava no carro, ela estava à frente com um filho, com um bebê na altura, hoje já deve ter 10 anos. 10 anos ou mais, ou 11. E ela estava no banco da frente e eu no banco de trás, e eu cheguei para a frente para ver o miúdo a dormir, ou a brincar com ele, já não me lembro. E na altura não sabia que havia uma coisa chamada travão de mão do carro que podia ir abaixo. E eu mandei o travão de mão abaixo e o carro começa a descer a rampa, e olha, o carro está a andar sozinho. Porque o marido dela não estava lá, estava lá fora a conversar com os sogros. E ele de repente abre a porta de um lado dela e... Senão lá íamos o carro lá para a rampa abaixo, coitadinho de nós. É um episódio muito bonito para recordar neste final de ano, muito educativo. Não, mas lembro a boa relação que tinha com ele. Mas bem, isso foi há quanto tempo? Vai há 10 anos. E a boa relação que tinha com ela, e ela também gostava de estar comigo, juntava-se a mim e tal. Ora, tempos esses que já foram idos. Ora, se eu tivesse tirado o urão. Exato, que já foram idos. Se eu tivesse tirado o urão. Vamos ouvir, já que estamos a falar de Viana, ainda tem outro significado, que vamos ouvir o Habemos Ir a Viana. Tem outro significado, que é, nós dois habemos de ir a um sítio uma vez. Hã? Cadê isso? Acho que sim. Não é preciso a Viana. Mas, ao ouvir isto... Vamos comer uma coisa que eu gosto muito, que é pipoca de alho. Mal criado. Não sabes o que é pipoca de alho? Não, não me sabes. Inventaste esta semana. Inventaste esta semana. Foi uma invenção, um meio de ir embora à parte. Nós devemos ir a sítio, mas em Portugal. Tem sido Portugal. Devemos ir a um sítio muito português, porque, como costuma dizer, Portugal é um país muito lindo. E tem muita coisa bonita, e educativa, e cultural, e histórica e tal. Portanto, vamos a Viana agora, outra vez. Vamos lá. Hoje gostamos muito de Viana do Castelo. Vamos lá passar o ano, logo à noite, de cabeças. Já ouvimos a música, não já? Qual? Ouvimos ir a Viana. Ai, ouvimos ir a Viana. Ouvimos ir a Viana. Ah, é a tua escolha. Foi. Tive este tempo todo a papo ao teto. Não, porque tu não disseste quem é que era, nem... Tu não disse, vamos dar voz a Mão Rodrigues. Ah pá, tu estás a ouvir o quê? Mas tu estás a tentar aqui, afinal. Ai, caralho. Estás a tentar aos pássaros que estão a passar lá fora. Exatamente, estou a olhar para a janela. Está um dia bonito, por acaso. Está, por acaso está quase a chover, mas não é? Ah, é? Eles vão chover para o mínimo e dor muito troço para passar ainda. Parecia que estava só. Lá, lá, lá. Bom, vamos embora. Mão Rodrigues, ouvimos a Viana e está calado. Rompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento. Quem para perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana. Oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Caros ouvintes, segue-se agora mas a intervenção mais curta dos Escolhas Tuas, escolho eu. tema. Aliás, dizemos tema. Ah, vai ser curto, é? Tema: Fado Serrano da Lousã. Intérprete: Grupo de Concertinistas da Lousã. Maestro. Álbum, ou neste caso, ano do álbum, 2011. Motivo: descrição bastante elucidativa de Portugal, ou neste caso, de uma região portuguesa que não envolve apenas o concelho, mas sim também as áreas limítrofes de Lousã, que, para quem não sabe, fica no distrito de Coimbra. Orquestração. O motivo é este. Se quiseres, podemos ir à música. Vambora! Era com estas cantigas. Bateu-se o recorde nas costas, eu escolho eu. Foi preciso chegar ao último dia do ano de 2011 para termos uma emissão com menos de um minuto. Isto é inacreditável. Se eu contar isto aos meus pais, eles acreditam. Uma intervenção. Uma intervenção antes de uma música de menos de um minuto. Eu vou contar isto logo à noite. Na passagem de ano, vamos estar a falar disto a noite toda. Ninguém vai acreditar. Caros ouvintes, segue-se agora a intervenção mais longa. A maior intervenção dos castores. Não, é um bocado difícil, que isso foi no aniversário, houve uma 38 minutos. Ok. Então pronto, agora vai ser 39 minutos. Vamos lá, começa lá a parede de bobinar, que é para também ver se arranja alguma coisa para dizer. Não, é que eu te ia perguntar, um ousar aí a descrição do que temos bonito e tal. Muito bem. Como é que foste encontrar cá essa música? Acho que foi muito especial, foi enviada pelo grupo de concertinistas da Lousa. Foi enviada para um próprio coisa. Não, porque eu ia te perguntar na tua intervenção qual foi o teu pior momento pessoal do ano e o melhor. Que é para completarmos a coisa tal como no ano passado. Em termos pessoais, olha, o pior momento, tu vais achar isto muito estranho, mas o pior momento foi, eu acho que vou falar isto pela primeira vez em público. Eu sei, não. Foi o sismo no Japão. No ano passado escolheste a coisa do Haiti. Lembra-se, eu dou de janeiro, de Rambo do Haiti. E 200 mil pessoas aqui. Para mim, e agora foi no Japão. O pior acontecimento... Não gostas de terremotos, tu? E não é só isso. É aquilo que já sabes, não é? Aquele e-mail que uma vez te enviei, aliás, enviei para algumas pessoas e também te enviei a ti. Não é? Que dizia algumas coisas, sabes o que eu estou a falar, não sabes? Sim, eu foi maluquice, sim. Pronto, pois, maluquices que eu já tinha dito antes que iam acontecer, aconteceram. Escolhões, não tinham dizer, sim. Percebes? Pronto. E é por isso que me fui também. E depois não é só isso, foi porque mais uma vez eu tinha duas amigas a residir naquela região. Mais do que naquele país, naquela área, afetada pelo sismo. Recordo-me de falar com uma que disse que estava com muito medo, perderam o contacto com a outra, mas felizmente encontraram. E ao contrário daquilo que aconteceu nos assentos anteriores, elas as duas estavam bem. Especialmente esta última estava muito cansada do que se vivia lá no Japão, porque, por vistos, aquilo nunca mais foi a mesma coisa. Socialmente... Aquilo abalou muitas mentes. Aliás, aquele Fukushima Daiichi vai demorar 4 décadas a recuperar o que eles tinham. Portanto, quer dizer, há de uma parte do Japão neste momento que quase como que não existe, não é? E portanto, enfim. Isso foi em fevereiro? Foi no dia 11 de março. 11 de março, o que eu ia dizer. Foi relacionado com alguma coisa anterior. Foi o mesmo dia dos atentados em Madrid. Exatamente. Exatamente. Em 2003. 2004. E o que é que eu disse? Foi 2003. Acho que foi 2003. Não, foi 2004. Foi 2003. Não. Os atentados em Madrid foi em 2003. Mas foi 2004, amigo. 2003, que eu lembro de falarem que tinha passado exatamente um ano e meio do 11 de setembro. Sabes como é que eu sei que foi em 2004? Como é que sabes? Eu conheci uma certa determinada pessoa, que foi muito especial, e tu sabes. Vamos ver. No dia 22, foi em 2004, isso eu tenho a certeza. Está bem, pronto, foi. Foi porque eu fui almoçar na casa dela. Foi ensinar aula de português? Sim, eu estou. Isso eu tenho a certeza absoluta. Foi no dia 11 de março de 2004. E pronto, e vais pesquisar. Tens dúvidas sobre o que eu estou a dizer? Vai. Estou a confirmar dados que é assim que se faz. Vá lá pesquisar. Vá lá pesquisar. Isto é a propósito do quê? Ah, pronto, para mim foi o pior momento... Pessoal, foi esse também. Porque mais uma vez vi quase o mesmo filme a acontecer. Ah, está, quinta-feira, 11 de março de 2004, o que é que eu disse? Pois, precisamente. Sim. Foi a seguir a uma aula de português. Que eu soube disso. Pronto, e é assim, para mim o pior momento foi esse. E o melhor? É assim, o melhor, eu não tenho um melhor momento para descrever, um melhor momento específico. Em termos pessoais... A Rádio Internet para mim foi o melhor momento durante todo o ano. Isso é bom ter o melhor momento durante todo o ano. Mesmo aqueles momentos mais críticos. Mesmo aqueles momentos mais críticos. Ainda ontem eu enviei uma mensagem ao pessoal da Rádio. Não recebeste, não estavas no grupo, depois posso encaminhar, mas o pessoal que está nos grupos, recebeu nos grupos de produção, realização e de locução, receberam essa mensagem. Mesmo naqueles momentos em que houve uma tensão maior entre mim e um ou outro elemento, porque as coisas acontecem, como é lógico em trabalho, nem vale a pena dizer que não acontece, porque isso seria mentir. Essas coisas acontecem. Mentira. Certamente também já tiveste momentos de tensão com outro colega, nem que seja, nem que tenha sido uma coisa ocasionalmente. É? Ia dizer precisamente que há um ano e tal que estou a trabalhar um trabalho e não tive um único momento de qualquer tensão com ninguém. Mas também... Pronto, não, mas olha, é muito... Não, repare, eu também no ano passado, também não, tirando uma exceção, mas também não tive. De resto, e agora é que muito menos vou ter. Porque... Pois, mas também repara, tu lidas com quantas e quantas pessoas à tua volta? Oito? São 100 e tal. Não, mas à tua volta, ou seja, que estás mais próximo. Ah, depende. À minha volta eram 6. Pronto. Mas com quem lido são muitas mais. São nos departamentos todos. Agora não vão ser muito mais. Mas eram 20 e tal, 30. Pronto. Não sei, pronto, é assim, eu... Pronto, mas é assim, neste caso, é assim, também não foram muitos momentos de tensão. Foram coisas muito pontuais, pronto. Coisas mesmo muito pontuais. Mas foi o que eu disse, de facto, pronto, ou seja, mesmo nessas alturas, para mim, a Rádio Internet continua a ser a melhor coisa de sempre. O meu melhor momento durou o ano todo. Porque, cá está, porque se esses momentos existiram, é porque existiram as pessoas, é porque existiram os motivos. E os motivos são muito mais compensatórios do que... São muito mais bons do que maus, não é? Portanto, aliás, praticamente maus não existem. Aliás, relevantes... Compensatórios ou compensadores? Não interessa, não sei. É a mesma coisa. É assim, para mim, em termos... Algo que eu possa dizer realmente mau, realmente mesmo... Não há. Então diz realmente mau, realmente mesmo. Ou se houver um momento que eu possa classificar como mau, foi o que já disse há pouco, foi aquelas entradas e saídas das pessoas que entraram duas ou três semanas antes. Mas pronto, nesse caso também, não, acabaram por não fazer moça, digamos, à Antena Web, conseguiu sair 100%. Pronto, para mim, o melhor momento foi a Antena Web. Muito bem. Felizmente durou o ano todo e isso. O meu pior, há bocado falei, há bocado, já pai, adoro. Falei no I Need a Doctor, já falámos disso numa emissão já para aí em março, em fevereiro, acho que foi em fevereiro, que foi ver em vários momentos, se calhar, não sei se foi o pior deles todos, deve ter sido um domingo em maio, que telefonam-me e de um lance vou para a casa de alguém e a filha telefonou-me a dizer que a mãe estava muito mal e tal, e fui de um lado a um lance um domingo à noite para ajudar, e quando são pessoas que nós estamos habituados a ter perto e gostamos, e estamos a ver ali à nossa frente a ficar aflitas e com problemas de saúde e tal, e depois quando são lá a filha, a coisa é mal. Mas... O que é para o perto? Queijo bar na fuça. Pode ser. Ai, não. Cerca de um mês antes, não, pouco menos de um mês antes, no dia do meu aniversário, alguém se lembrou de ficar assim também aflito e tal, e pronto. E eu, não foi o melhor final de noite de aniversário para mim, porque também um amigo próximo ficou assim aflito e olha, o que é que isto vai dar a uma rica prenda de aniversário. Mas lá está, fora isso, que é aquela questão do I Need a Doctor, e que também falamos os colhos na altura, que é mais do que um médico, às vezes são os amigos ou pessoas próximas que são os melhores doutores para nós, não é verdade? E até se fizeste... Eu fui eu. Ai, o caras. Até não foste, no dia do meu aniversário, à noite. Eu tenho essa ideia. Não te lembras? Está bem. Pois não lembro. E então, quando tu até fizeste uma trilogia engraçada, que primeiro foram vocês dois a ajudar-me, e depois nós dois a ajudar-te, depois eu e tu a ajudá-la, sabes? Não te lembras. O Aine, tu estás fraco hoje. Ah, tu queres esquecer este ano, já não te lembras nada do que se passou este ano. Tal como em 2010 fiz mais um storyteller. Categoria, este ano, não foi? Mas, melhor momento. Ah, pois, estava a falar de pior. Pior não foi storyteller, né? Estava a misturar as coisas. Melhor momento, não sei, acho que não tive. Não me lembro. Se tivesse mesmo assim um melhor momento, eu agora a falar sobre isto, não lembrava-me logo. Como não tive. Se calhar foi na. Talvez. Na noite anterior, 22 de junho, parte 2, a partir para Madrid. Aliás, no sábado, estamos aqui. Hoje foi dia santa. Quando se lembra? Quando estamos lá fora. Lembro. A gravar. Estamos aqui em direto da Madrid. A mãe, estou aqui. Isso foi tu que disseste. Na noite anterior, a partida para Madrid foi bonita a conversa. Tivemos mais juntos do que o habitual. E quando nós temos assim momentos bonitos com as pessoas que nos agradam, ficam-nos na cabeça. Mas não foi um momento assim extraordinário. Portanto... Assim que me tens a lembrar, não me acho que não. Se me lembrar, digo para... Só para o ano. Agora só me apetece ir para o ano. Está bem? Ok. Está pronto, vamos embora. Deixa-me só fazer aqui um comunicado aos ouvintes. Uma coisa rápida, mas um comunicado. por questões de saúde, aliás, como já é de conhecimento geral, pronto, enfim, não vou voltar mais este ano à Rádio Interweb. Acho-me. Tudo indica que só voltarei no próximo ano. Eu também, agora só faço problemas. Que poderá, inclusive, ou não ser já amanhã. Aliás, o meu próximo programa só vai ser para o ano, ou esta semana. O meu não, o meu não. O meu ainda vai ser este ano. Peço assim nas sonoras. Mas pronto, ainda vou pensar, ainda vou ver, agora a sério, ainda vou ver como é que está a minha saúde mais daqui a umas horinhas. Uhum. E pronto, mas tudo correr bem. Mas pronto, já sabem, em último caso, só volto para o ano. Pronto, e é isso. Pronto, então. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho. É, curtam boas aí as cenas. Aproveitem, isto aqui pronto. Façam desta passagem de ano uma passagem de ano assim, tipo, mesmo bué marada. Pá, do baril. Vão ali a Francelos tomar uma banhoca. É pá, mas uma banhoca de água, não é de champanhe, que é uma pouca vergonha. Está feito. Prontos. E é isso, só vamos embora, vamos curtir umas gajas. Ai não, isto não pode. Não, vamos aí curtir aí. Um grande som, mamãe. Qual é a música que vem a seguir? Vamos curtir grande som. Se eu quisesse, se tivesse pensado nisto, não saía. Mas pronto. Qual é a música que vamos ouvir a seguir? Sei lá, é tu. Eu estava aqui a rir porque já estávamos a despedir. Pronto, tchauzinho e tal. Mas já disse a música que vamos ouvir. Já expliquei alguma coisa. É verdade. Por isso já estivesse assim. Bora, até logo, vamos embora. Já vai saber a escolha dele. Ah, pá, já. Ai, ai. Pronto? Sim, diz lá, qual é que é a música? Eu digo lá qual é a minha música, não sei o quê. Então, já que ouvimos o. Como é que é? Fato Sonando Mousar. Depois de ouvir atentamente a música, quando ela passou aqui na emissão. Atentamente. Vamos ouvir um Fadinho Serrano. Já que ouvimos o. Como é que chama? É Fato Serrano de Mousar ou Fadinho Serrano de Mousar? Fado Serrano de Mousar. Vamos ouvir um Fadinho Serrano. Responde até. Já está! A seguir ao carro preto, carro branco. É verdade. Deve ser a resposta mais adequada de sempre. O género é do mesmo. Tem as coisas de guitarras, acordeões e tudo o que tu quiseres. Acordeão, por acaso, acho que não tem. Faz conta. Mas o título... Estava com esta música também não tem guitarra. Para os concertistas da Lousã. Foi o que eu disse. Já percebi, sim. Mas eu ouvi guitarra quando começou na parte... Ouvi. Não, ouviste viola abaixo. Não ouviste guitarra. Foi o que eu disse. Além do fado Serrano de Lousá, vamos ouvir o fadinho Serrano. Porque, quando ouvimos, quando escutamos a minha escolha anterior, que foi o Amália Rodrigues, com a Vênus de... Eu esqueci-me de... Escolher a música... Não, dizer o motivo principal. Pois que foi. Vou-te dar uma novidade. Ahá. Sabias que em 2011 o fado foi considerado património imaterial da humanidade? Uau! É, foi por causa de... novidade! E já que este final de ano, sobretudo inteiro, foi marcado por... F4... marcado! Marcado por... Espaço... www.dotchi... foi marcado por um fado! Então vamos ouvir o fadinho serrano! Yeah. Alan Rodrigues! Canta o Fadinho Serrano e faz-me reportar precisamente às mesmas coisas. Não, não é a mesma coisa, mas é mais ou menos. Mais uma vez, peça de teatro, não sei se era a mesma, se não era, passa a ser. Da mesma do Avemos ir a Viana, em que chegávamos ao fim e despedíamos precisamente com esta música. Não, com esta de muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos embora, boa viagem, até à próxima. E lá, era uma boa música adequada à despedida. E, portanto, aliás, acho que foi uma música, a última música que eu cantei em palco como numa peça de teatro. Música? Não, cantei justamente com os outros 20 e tal. Bem. Mas acho que esta foi a última. Ou se calhar não. Não interessa. Possivelmente não. Vamos ouvir um Fadinho Serrano, porque reporta também os tempos de teatro. E temos em que esta música servia como despedida. E temos... E lá está. Como é muito boa noite, senhoras e senhores, e não sei o que é, dá a ideia de até à próxima, também serve para dizer até para o ano. Muito boa noite e boa viagem. É verdade. Estou de acordo. Estou de acordo. Yo. That's a brink. Dá-lhe o beat. Yo, estou à espera, dá-lhe o beat, dá-lhe mais forte. Dá-lhe mais forte, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Yo, estou aqui a representar o próprio Vila Nova de Gaia, a belíssima cidade onde nós nos encontramos. E agora estou aqui, eu estou até paramos. Vou parar em esmolinhas para coçar o nariz. Yo, yo, yo, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. No Vilar do Paraíso esboçaram um sorriso. E depois a Vilar do Andorinho para levar um focinho. Eu até a Mafamude para não seguir a merda em Ude. E depois a Santa Marinha vou ter cá com a minha. Curti essa. Curti das garinas. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Depois passo pela Candal para não ficar mal. Não passo por Canidelo, senão levo no pelo. Passo por Coimbrões para. Dá-lhe o beat. Yo, yo, aqui em Cornwall é onde se gravam os colhões. Aqui em todos. Aqui em Cornwall, yo, é o 33, yo, é o número que Deus fez. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat, yo. Yo, yo. Continua, yo, sorry aí. Vou até Laborim, ainda muito longe do fim. E depois passo pela Avenida da República, que tipo, não tem nada a ver, mas é uma zona veda pública. Yo, yo, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat, yo. Eu tenho aqui uma sugestão para ti, ó, escolhão. Quando não tiveres mais nada para rimar, quando tiveres rimar para mais nada, vai até à furada. Yo, yo, à furada. À furada. Próprios para a furada. Dá-lhe o beat. À furada, ao furada. Já ouvi dizer que é uma terra de gente bué da cota. Mas eu discordo. Porque para mim, gente bué da cota não é na furada, mas é na rota. A gente bué da cota anda sempre na frota. Vai para o alto mar e não sabe o que há de esperar. E depois, quando regressa, não sei, também não há pressa. O que interessa é trazer o peixe para dar. Para dar. Para dar. Para dar. Para dar. Para dar. Para dar de alimento à família, o peixe. Yo, dá-lhe o beat, ainda em Vila Nova de Gaia, vou fazer uma visita à minha escola. Yo, yo. E ao pessoal, aquela malta bem da fixe, que me dava muitas pancadas na tola. Yo, dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Mas nessa mesma escola onde eu jogava a bola, no outro dia fui lá, já não conhecia. E aí, o que é que se passa, pá? Dá-lhe o beat, dá-lhe o beat. Dá-lhe o beat. Porque foi tudo transformado. E não me avisaram, mas que é isto? Está todo o pessoal passado. Vou chamar os meus gunas, vamos a cabo daquilo, porque aquilo já não pode ser e tem que ser como ao grilo. Yo, yo. Dá-lhe o beat. Procurar as minhas dores, vou passear pelo Largo dos Aviadores. E procurar o meu mal, não, não passei até canal porque já fui. Yo, yo. Mas vou tentar até qualquer, que também termina em al. Dá-lhe o beat. Poeta especial, genial, espetacular e ideal. Yo. Yo. Sabes que a verde de canal, há com o Bruce e Canidiano, onde costuma dizer é que é só um hip. E então eu também posso ir para Cerzedo e depois a Cerzedo vou até Arcozeno, Arcozeno, Seixezeno, Seixezeno, Arcozeno. Passo por Semundo, onde é que me visto? Onde? Seixezeno, Seixezeno. Vou até Semundo. Eu gosto mais de ir a Sacedo, mas não posso ir tarde, tenho de ir cedo. Yo, às 5 da manhã, perto da Feira da Bandoma, que não é em Gaia, por isso regresso aqui outra vez. E que passa com uma esfregona. Exatamente. Lá para Cerzedo, que não é Cerzedo, que isso é Braga. É muito longe, é bué da longe, é bué da longe. Mas para lá tem Arcozelo. E Arcozelo também é bué da fixe. Mas uma cena que eu curto bué da mais é ir até ao Peruzinho. Ao Peruzinho, estás a ver? Assim na altura de Natal. Aquilo não é prosinho, é um prosão genial, um prosão bueda bacano. Que é essa coisa que yo, yo. Nesta época de Natal há muita coisa especial aqui em Cagaia, Cagaia toda. Mas os melhores requintos, encontras aonde? Em Avintes, em Avintes. Yo, yo, em Avintes. Porque a bro é bueda boa. Yo, e Oliveira do Douro. Também é bueda nice, é bueda fixe. Sabes? Em é uma cidade de Douro. É verdade, é verdade. Em Oliveira do Douro nunca se faz couro. É verdade, é verdade. Então, e aí, representem props para o pessoal. Deixamos aqui no Cagaia todo. Represento o 33. É a conta que Deus fez. Yo, yo, está no E. Senhoras, senhores, lá na minha terra há bom.